Boa noite para você que sintoniza a educadora. Boa noite também para Reginaldo Souza na operação do áudio. 10 horas e 1 minuto. Na educadora, memória do rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, coração de mata azul. Memória do rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Falar de saudade, eu hoje estou a chorar. Falar de saudade, eu hoje estou a chorar. Boa noite, ouvintes. Procurando reproduzir a origem desta produção, que marca seu início lá por começo dos anos 90, voltamos a destacar mais dois programas do Memória do Rádio. E conforme já tratamos em outra edição, tudo tem início na antiga Rádio Cultura da Bahia, quando ali apresentávamos o Vamos Falar de Saudade, que antecede a Era do Rádio. Transferida aqui para a Educadora, nossa produção foi rebatizada Memória do Rádio, e sua terceira edição tinha este formato. Na Educadora, Memória do Rádio. O resumo de fatos e músicas que ficaram na história. O depoimento de uma época com o testemunho dos que fizeram a história do rádio. Na Educadora, Memória do Rádio. O milagre de antenas e microfones define-se no Brasil a partir de 1940, com o início da chamada Era do Rádio, assinalando a força de um novo veículo que faz o país dormir e acordar, cantar e sonhar com seus ídolos. A força do rádio era tão irresistível que o Brasil inteiro cantava em coro as músicas e propagandas da época, com os astros e estrelas do microfone. Capaz de derrubar governos, ditar modas, fazer rainhas e criar mitos, o rádio de 40 alcançava tanta popularidade que Vargas resolve encampar a empresa à noite, detentora da concessão da Rádio Nacional. A Nacional liderava a audiência dentro e fora do país, e o governo decidiu que a emissora tinha que ser um instrumento de afirmação do regime ditatorial. Aproveitando o sucesso, o rádio mostra-se também capaz de vencer produtos e anuncia diariamente em sua programação. A sua casa tem barata, não vou lá na sua casa, tem mosquito, não vou lá na sua casa, tem pulga, não vou lá, peço licença pra mandar, você for no meu lugar. Melhorar, melhorar, melhorar. Parodiando os jingles e satirizando os políticos, Alvarenga e Ranchinha estreiam na Rádio Nacional. Prenho sargado quando abre a voz, faz mal ao fígado de todos nós. Se a encampação pelo DIP quase liquidou com a imprensa escrita da empresa de à noite, para a Rádio Nacional o resultado foi benéfico. É que a partir da encampação pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, a emissora teve sua potência aumentada. Atraiu novos programadores, locutores e cantores. Com pouco tempo, a Rádio Nacional, que nasceria para cumprir um papel político-social de integração cultural, viria a se transformar numa espécie de lenda. A emissora passou a ser imitada pelas demais e admirada por brasileiros e estrangeiros. Isso tudo acontecia em 1940, no período em que o Brasil estava se preparando para entrar na Segunda Guerra Mundial, com nossos pracinhas se alistando para a formação da Força Expedicionária Brasileira. Jornais e rádios daquele período anunciavam que os alemães haviam invadido a Dinamarca, a Noruega e os Países Baixos. O avanço continuava com os alemães dominando a Bélgica e a França. No verão desse ano, ou seja, dezembro de 1940, os alemães bombardeavam Londres, devastando grandes áreas da cidade. A música mais tocada no rádio é o samba Requebre Que Eu Dou Um Doce, de um baiano chamado Dorival Caymmi. Pra você, ah, para você requebrar, moreninha da sandália do pompom. Quando acabar com a sandália de lá, venha buscar essa sandália de cá. Pra não parar de samba, pra não parar de samba, pra não parar de samba, pra não parar de samba. Morena, balance as contas, não deixe de peneirar. Eu vim pra lhe ver sambando, eu vim pra lhe ver sambar. A roda da tua saia, da barra de tapetar. Me põe a cabeça rota, moreninha da sandália do pompongrena. Requer brinco que eu dou um doce, requer brinco que eu quero ver. Requer brinco, meu bem, que eu trouxe um chinelo pra você, ah, para você requebrar, moreninha da sandália do pompongrena. Quando acabar com a sandália de lá, venha buscar esta sandália de cá. Pra não parar de samba, pra não parar de samba, pra não parar de samba, pra não parar de samba. Morena, balance as contas, não deixe de terar. Eu vim pra lhe ver sambando, eu vim pra lhe ver sambar. A roda da tua saia, da barra de tapetar. E põe a cabeça roda, moreninha da sandália do pompongrena. Top, top, top, top, moreninha, moreninha, moreninha, moreninha. A gravação original era dos Anjos do Inferno, um conjunto vocal e instrumental que fez muito sucesso lá por começos dos anos 40. Depois de invadir a Dinamarca e Noruega, tropas alemães penetram nos Países Baixos e Bélgica, por onde ocupam o território francês. Alarmada com os ataques, a América hesitava em intervir, já que os Estados Unidos, favoráveis às democracias liberais, procuravam manter o continente unido. O impacto da guerra na Europa incentiva o aparelhamento das forças armadas brasileiras com a criação de novas unidades navais. Por isso mesmo, o governo determina o reforço das defesas costeiras e em janeiro de 1941, cria-se o Ministério da Aeronáutica, instituindo-se ainda a Força Aérea Brasileira, FAB. No rádio e nos cassinos, a orquestra cubana de Lecuona fazia o brasileiro delirar ao som de suas rumbas. Para sentir ansia de gozar cuando le suena un poco, tanto alegra el corazón. Solo ardiente sangre hay que tener y bella ilusión hay que llevar. Venga rico salón, vamos todos a escuchar de la rumba blanca su sola. Rumba blanca. Canto alegre igual en cima del mar tropical. Rumba blanca. Fue tu luz que alumbró mi alma que se linda ayer. Lleva siempre los recuerdos de verdes palmares y mi cielo azul. Rumba blanca. Cuando quiero a mi Cuba bella volver a ver. Tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky, tinky dá em mão. Quando quiero a mi Cuba, ella volver a ver. Um outro acontecimento registrado em janeiro de 41 foi a fundação pelo governo federal da Companhia Siderúrgica Nacional. Ainda naquele começo de ano tem início a construção da usina de Volta Redonda. Em 19 de abril, o país comemora em grande estilo o 58º aniversário do presidente Getúlio Vargas. O ministro da Justiça, Francisco Campos, é quem preside toda a cerimônia no Palácio Tiradentes. O pianista Custódio Mesquita, então nome de sucesso no rádio e na música popular, lança a canção Velho Realejo, de parceria com o teatrólogo e também compositor Sadi Cabral. A música, um dos grandes sucessos de Silvio Caldas, seria regravada nos anos 70 com novos arranjos. Naquele bairro afastado, onde em criança vivias, a remoer melodias de uma ternura sem par, passava todas as tardes um realejo tristonho, passava como num sonho e aleijo a tocar. Depois tu partiste, ficou triste a rua deserta, na tarde fria e calma, ouço ainda o realejo a tocar. Ficou a saudade comigo a morar. Tu cantas alegre o realejo, parece que chora com pena de ti. Tarde fria e calma, ouço ainda o realejo a tocar. Ficou a saudade comigo a morar. Tu cantas alegre o realejo, parece que chora com pena de ti. Gravado em 40 e lançado em 1941, Velho Realejo figurava num disco de 78 rotações, que tinha na outra face o Fox Canção Mulher, também cantado por Silvio Caldas. Thank you. magia. Teu corpo irradia que me deixa louco assim, mulher. Não sei, teus olhos castanhos, profundos, estranhos, que mistério ocultarão, mulher. Não sei dizer, mulher, só sei que sem alma roubaste minha calma e a teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. Sempre a chorar nesta dor, por teu amor, por teu amor, mulher. Além de Silvio Caldas, que recordou Mulher, Fox Canção, de Sadi Cabral e Custódio Mesquita, João Petra de Barros, Alzirinha Camargo, Nelson Gonçalves e Araci de Almeida eram os nomes que mais tocavam no rádio naquele início de década, ou seja, no começo dos anos 40. Lá em casa, dona Cris tá segura, faz uma semana que ninguém pega gordura. Pão com banana é a nossa refeição, neres de arroz, neres de feijão. Quando não há grana pra banana, a gente come sanduíche. E pão com pão, um pão francês e um alemão. Aos domingos o menu é variado. Por isso mesmo nosso almoço é jantarado. Um pão e uma banana para cada pessoa. Eu quero que me digam se esta vida não é boa. Devido ao passadinho, minha prima Leonor já está se derretendo, já mudou de cor. Ainda fala em amor. O açougueiro nem os ossos ele manda, já não mais conversa para o dono da quitanda. O Salomão, o turco da prestação, já jurou pra Deus que não fia mais tostão. Se eu não arranjar colocação, lá em casa todo mundo vai morrer de inanição e não morrer de indigestão. Lá em casa, dona Cris está segura. Faz uma semana que ninguém pega gordura. Pão com banana é a nossa refeição. Neres de arroz, nerusca de feijão. Quando não há grana pra banana, a gente come sanduíche. De pão com pão, um pão francês e um alemão. A nossa amizade pode acabar. Você quer? Eu não dou. Eu não dou liberdade à mulher. Porque vou confessar. A nossa amizade pode acabar. Até aqui o nosso amor tem um certo sabor que me faz tanto bem. Eu construí nosso lar, mas você quer acabar, meu amor. Você quer, eu não dou. Até aqui o nosso amor tem um certo sabor que me faz tanto bem. Eu construí nosso lar, mas você quer acabar, meu amor. Você quer, eu não dou. Eu não dou liberdade à mulher, porque vou confessar, a nossa amizade pode acabar. Você quer, eu não dou. Eu não dou liberdade à mulher, porque vou confessar, a nossa amizade pode acabar. Porque você me desprezou e o meu barracão abandonou. Lá da escola de samba sentem tanta falta de você que até já me perguntaram por que você não vai, por quê? Não sei porque você me desprezou e o meu barracão. Não sei porque você me desprezou e o meu barracão abandonou. Essa saudade que eu sofro pela triste falta de você, quero dizer, mas não posso, porque você não vai, porque maio de 41, o governo institui a Justiça do Trabalho, medida que recebe críticas do empresariado e de grande parte da imprensa do país. A 24 de julho, estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro o musical Juju e Balanganãs, comemorando o quarto aniversário do Estado Novo. A peça tem repercussão e é encenada várias vezes, cabendo a Lamartine Babo escrever a trilha sonora do espetáculo, que também recebeu o título de Juju e Balanganãs. Thank you. estou eu. Aí estás tu, minha Juju, nós dois. Chegou o sol do amor de manhãs. De braços todos, dois namorados. Você, Juju, Balaganã. Ou nos Brasis, mesmo distantes, somos constantes, tudo nos une. Que coisa rara, o amor nada nos separa. Seja em Paris ou nos Brasis, mesmo distantes, somos constantes, tudo nos une. Que coisa rara, no amor nada nos separa. Juju, Juju, o que é, meu balangangã? Aqui estou eu. Aí estás tu, minha Juju, meu balangangã. Nós dois. Depois o sol do amor de manhãs. De braços dados, dois namorados. Já sei, Juju, balangangã. Chega o mês de agosto de 1941, e com ele, a posse de Getúlio Vargas, escritor e sociólogo, na Academia Brasileira de Letras. Enquanto isso, a Guerra Mundial se reflete na economia brasileira, tornando-se cada vez mais difícil a importação de petróleo. Nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, o transporte chega à beira do colapso. É a partir daí que começam a aparecer os primeiros veículos movidos a gasogênio. Aparelho que produz gás combustível pela queima de carvão. O mundo entra em pânico, com mais de 30 milhões de pessoas morrendo no holocausto da Segunda Guerra Mundial. E de repente surge no rádio o repórter Esso, precedido de um prefixo musical que causa grande impacto em todo o país. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Atenção, atenção, ouvintes do repórter Neto, Washington Científico. As drones japoneses atacaram de surpresa esta madrugada a base naval norte-americana de Pearl Harbor. Naquele 28 de agosto de 1941, o rádio brasileiro se incorpora a técnicas americanas de levar a informação com mais precisão. Com notícias rápidas, frases curtas e objetivas, fornecidas pelo serviço telegráfico da United Press, o repórter Esso agiliza todo o noticiário radiofônico. Com edições especiais transmitidas pela Rádio Nacional, o repórter Esso logo viria se tornar um informativo de maior audiência do nosso país. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E atenção, atenção, ouvintes do repórter Esso. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações do eixo. O noticiário tinha edições diárias às 8 horas, às 12h55, às 19h55 e às 22h55. Aos domingos, apenas duas edições, às 12h55 e às 21h. Seu locutor, Heron Domingues, cuja dicção inconfundível marcaria a época, cobre todo o noticiário da guerra com edições sucessivas do repórter Esso. O país parava para ouvir o seu mais famoso locutor anunciando com detalhes todo o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. 7 de setembro de 1941. Os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. E mais uma vez o repórter Esso documenta o episódio. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Era com este formato que Memória do Rádio marcava sua terceira edição no dia 22 de abril do ano de 1991. Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Conforme já falamos, a nossa produção Memória do Rádio tem seu início na antiga Rádio Cultura da Bahia. Transferida aqui para a Educadora, chegamos a produzir cerca de 40 programas a partir de abril de 91. Mas aquele projeto teve pouca duração. Mesmo assim, ficaram em nosso acervo alguns programas, como este outro, divulgado no dia 30 de abril de 1991. Na Educadora, Memória do Rádio. O resumo de fatos e músicas que ficaram na história. O depoimento de uma época com o testemunho dos que fizeram a história do rádio. Na Educadora, Memória do Rádio. A era do rádio na Bahia começa em meados de 1924 com a inauguração da Rádio Jornal Sociedade da Bahia, que funcionava inicialmente no comércio da Cidade Baixa. Posteriormente, a emissora é transferida para a Cidade Alta, operando com seus estúdios instalados no Passeio Público, local onde hoje funciona o Teatro Vila Velha. Pioneira na radiodifusão baiana, a Rádio Sociedade da Bahia teve sua inauguração em 1924 e surge numa época em que o governo resolve estabelecer prefixos para controlar esse tipo de atividade. Anteriormente já funcionavam no Rio a Rádio Sociedade do Rio, PRA2R, e a Rádio Clube do Brasil, PRA3. Por ser a quarta emissora a surgir no país, a Rádio Sociedade da Bahia recebe o prefixo de PRA4. Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, ele diria bem baixinho, você diz que jogue nessa estação. Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho, você diz que jogue nessa estação. Assinarei contrato para a vida inteira, mas faço questão de exclusividade. Na sensação assim será sempre a primeira, ter em você rádio felicidade. Se seu ouvido fosse um microfone programa será muito diferente, pois eu não preciso de publicidade. Mas estação transmitirá eternamente, tem aí você rádio felicidade. Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho, você diz que jogue nessa estação. Com a Rádio Sociedade da Bahia surgiram também os primeiros programas da radiodifusão local. Foi na antiga emissora que Dorival Caymmi cantou ao lado dos amigos Luiz e Zezinho. Além de Caymmi, passaram pela Rádio Sociedade da Bahia outros nomes importantes da história, não só do rádio, mas da própria música popular. Entre eles, falaram e cantaram nos microfones da Rádio Sociedade Zé Trindade, Clodoaldo Brito, o Codó, Antônio Maria, Silvio Caldas, Francisco Alves e Augusto Calheiros. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está. Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está. Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar. Eu quero bem as mulheres, porque delas sou nascido. Não quero que ninguém diga que eu sou mal agradecido. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está. Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está. Onça bonita é veneno, mata tudo que é vivente, impede das criaturas, tira a vergonha da gente. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está. Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar. Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está. Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar. Em mortalha de papel, fumo verde não fumega. Onde tem moça bonita, meu coração não sossega. Eu fui lá não sei aonde, visitar não sei a quem, saí assim não sei como, morrendo não sei por quem. A emissora teve alguns noticiosos desde sua inauguração, mas o informativo de peso foi mesmo o Rádio Repórter A4. Boa noite, ouvintes. Aqui fala o Rádio Repórter A4 com as mais recentes notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, numa gentileza do Banco do Estado da Bahia, Baneb. O governador Romano Júnior, despachando hoje com o diretor do DERBA, assinou o ato determinando que a rodovia Feira de Santana Juazeiro seja totalmente asfaltada. Os trabalhos de implantação da importante rodovia terão início ainda esta semana. O governador espera concluir toda a obra ainda em seu governo, estando a inauguração prevista para dentro de 18 meses. Ainda na área do DERBA, o governador marcou para o próximo dia 15 a inauguração da moderna Avenida do Contorno em Salvador, que vai ligar a Cidade Baixa ao Campo Grande. Com a entrada em funcionamento da nova avenida, todo o sistema de tráfego será reformulado. Tropas de choque da Polícia Militar comandadas pelo Coronel Durval Carneiro invadiram hoje o Mosteiro de São Bento quando retiraram à força estudantes que faziam manifestações na Avenida 7. No incidente, policiais fizeram uso de bombas de gás lacrimogêneo e dispararam tiros contra as paredes do mosteiro, atingindo diversos estudantes. O Congresso Nacional, reunido ontem até às 23 horas, aprovou a emenda constitucional que institui o regime parlamentarista do Brasil. Parlamentarismo foi aprovado por 230... Esta é a voz de Manuel Canário, um dos mais conceituados noticiaristas do rádio dos anos 60 e 70. E o próprio locutor, jornalista e homem de rádio, Manuel Canário, que será entrevistado agora pelo produtor deste programa, Perfelino Neto. Canário, como surgiu a ideia do Rádio Repórter A4? Olha, o Rádio Repórter A4 começou exatamente nos primórdios, ou nos primeiros dias do golpe de 64. Quer dizer, ele começou com essa denominação, ele passou a ter esse batismo de Rádio Repórter A4 no final de abril de 64, em função de uma imposição do então comandante da 6ª Região Militar, cumprindo, aliás, uma filosofia do próprio movimento golpista que instalou no país no dia 31 de março para 1º de abril. Historicamente, alguns acham que deve ser considerado o 1º de abril. Mas nós não estamos aqui para isso, e sim para dizer aos ouvintes algum detalhe importante do ponto de vista dos pesquisadores. Então, porque até aquela época, o noticiário era conhecido e ficou popular, graças a Deus, como Rádio Repórter Petrobras, que aí nasceu no dia 3 de outubro de 1962. E Rádio Repórter Petrobras, exatamente porque era um noticiário que integrava um plano nacional da Petrobras para combater a Aécio, capital norte-americano, atuando há muitos anos no rádio brasileiro. Mas como os militares da época achavam que Rádio Repórter Petrobras era coisa de comunista, que as mensagens que nós divulgávamos como mensagem comercial da própria Petrobras continham mensagens comunistas, nós fomos intimados a imediatamente retirar do ar o noticiário. E por uma questão interna da rádio, o patrocínio foi retirado, atendendo-se a essa gentil determinação, mas o título do noticiário ainda continuou alguns dias, mesmo sem a responsabilidade da Petrobras, até que, pensando em encontrar um outro nome, eu um dia pensei assim, aí me lembrei que na Rádio Tupi do Rio de Janeiro havia um noticiário que era o Rádio Repórter G3, utilizando-se o prefixo da rádio, que era a Rádio Tupi, o prefixo antigo era PRG3. E o da Rádio Sociedade, como a Bahia inteira, pelo menos a Bahia mais vivida, sabe, era PRA4, que a Rádio Sociedade foi a quarta emissora de rádio a funcionar no país. Então era PRA4 prefixo. E para não ficar colocando como título do noticiário o nome do seu patrocinador, porque isso geraria uma confusão muito grande e uma frequente modificação, eu então imaginei aproveitar o prefixo da Rádio Sociedade, da emissora no qual ele era apresentado, para botar como título, e daí bolei, criei, imaginei o Rádio Repórter A4. E ficou até hoje no ar. Esta é a história desse noticiário. Ao reproduzir a história do Memória do Rádio em sua versão original, devemos lembrar que naquelas edições apareciam ainda artistas brasileiros e estrangeiros. E um exemplo era o mexicano Pedro Vargas, que aqui realizava temporadas, chegando a gravar música brasileira em versão espanhola. Pobre de mí, yo sufro así. Ah, si tú supieras cómo soy tan cariñoso y cómo tanto yo te quiero. Sabes que tú ya es mi adoración, que por ti sola yo me muero de pasión. Mi vida y llena de ilusión. Este santuario que hay en mi corazón, mi cariño te daré, tu vida entera adoraré, porque tu amor siempre será pa' mi amor. Thank you. corazón este santuario que hay en mi corazón. Mi cariño te daré, tu vida entera adoraré, porque tu amor siempre será a mi amor. Tierra buena y hermosa, de morena graciosa, de mirar indiscreto. Oh, Brasil verde seda, para el mundo admirar, el Brasil de mi amor, tierra de nuestro Señor. Brasil, a mí, oh, esas palmeras murmurantes, donde yo cuelgo mi hamaca, en noches llenas de esplendor. Brasil, Brasil, oh, estas fuentes cristalinas, donde mitigo yo mi sed, donde la luna va a mirarse. Oh, ese Brasil lindo y moreno, es el Brasil brasilero. Tierra de samba y canciones, Brasil, Brasil, a mí, donde mitigo yo mi sed, donde la luna va a mirarse. Oh, este Brasil lindo y moreno, es el Brasil brasilero, tierra de samba y canciones. Brasil, Brasil, a mí, a mí. Canário, o rádio repórter Petrobras fazia então uma concorrência ao repórter Esso? Exatamente. Era um plano da Petrobras, do governo da época, para combater, porque o repórter Esso era um noticiário feito com o patrocínio de uma empresa norte-americana, com uma agência de notícias norte-americana, que era a UPI. Era não, sim, era, porque não existe mais um noticiário, mas a agência continua. Então, imaginava-se o quê? Que aquele noticiário continha mensagens políticas de interesse dos Estados Unidos da América do Norte. E o brasileiro queria, o governo brasileiro, sugeriu através da Petrobras que se colocasse no ar um noticiário com as características nacionalistas para exatamente combater o capital estrangeiro, o capital norte-americano, que se colocava aos ouvidos do público através do repórter Esso. Canário, e o rádio, como surgiu em sua vida? Surgiu primeiro como ouvinte, ainda menino, lá em Senhor do Bonfim, de onde eu sou originário, aquela época em que o rádio era um objeto pouco frequente nas residências, mas eu tive a aventura de ser criado por um tio que tinha financeira e economicamente uma situação bem definida. E nós tínhamos rádio em casa, um rádio Philips holandês. E ali eu aprendi todas as noites, não até tarde, evidentemente, porque naquela época a criança dormia cedo, mas até 9 horas, pelo menos, nós tínhamos liberdade de permanecer em casa. E então o pessoal ficava ouvindo rádio, que era o grande centro de diversão, de lazer naquela época. E foi aí que eu fui me habituando a ouvir os programas da Rádio Nacional, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, da Rádio Mairink Veiga, junto com os meus tios, com a minha família. Ali fui aprendendo musicais, novelas, noticiários, essas coisas todas. E nesta época, Canário, quais os cantores ou músicas que você mais ouvia? Olha, ouvíamos os grandes nomes da época: Francisco Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas, Carlos Galhardo, Gilberto Alves. Das cantoras, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba. Dalva, primeiro na época do Trio de Ouro, né? Com Nilo Chagas e Erivelto Martins, que na época também era marido dela. O Erivelto, um dos grandes compositores. E Emilinha Borba, Marlene, na época já mais recente. Mas tínhamos também Rosília Gonzalez, cantava boleros na Rádio Nacional. Enfim, uma gama de cantores, no geral, entre homens e mulheres, que ocupavam a linha de frente da música brasileira. Canário, e o extinto serviço de alto-falantes está fazendo falta ao rádio? Faz falta. O serviço de alto-falantes está para o rádio, assim como está hoje chamada Escola Jardim de Infância. Ou Escola Primária, talvez até eu situaria como Escola Primária. Porque ali no serviço de alto-falantes, e eu, graças a Deus, comecei num serviço de alto-falantes que se chamava Sociedade Cultural, Sociedade Rádio Cultural do Senhor do Bonfim. Um serviço de alto-falantes onde nós tínhamos uma programação, não do fulano oferece a cicrana ou cicrana oferece a fulano, nós tínhamos também o chamado presente sonoro, que aqui em Salvador durante muito tempo foi mantido no ar pela Rádio Excelsior da Bahia. Depois, já na fase mais moderna, rádio, esse programa foi extinto. Mas todo o serviço alto-falante do interior tinha esse tipo de programa. Só que este, lá em Bonfim, produzia programas montados, programas com script, programas de auditório, programa de calouros. Então, foi realmente o meu grande aprendizado de rádio foi. E graças a essa passagem minha pelo serviço de alto-falantes, foi que eu pude chegar, entrar, a ingressar profissionalmente na chamada radiodifusão sonora. Canário, e como era o presente sonoro desta época do alto-falante? Pô, nessa época, por exemplo, os namorados ofereciam um presente sonoro à namorada no dia do aniversário, ou simplesmente para lhe ser mais agradável. Nas grandes datas que já naquela época se comemorava, dia das mães, dia dos pais, dia da criança, então os serviços de alto-falantes eram veículos que possibilitavam às pessoas levar a sua mensagem. Quer dizer, não era uma mensagem exclusiva, porque o serviço de alto-falantes difundia o seu som praticamente por toda a cidade através das suas chamadas bocas de som instaladas nos postes em ruas do centro e da periferia da cidade. Então aquela mensagem era feita, obviamente, por uma pessoa dirigindo-a a outra pessoa. Mas toda a cidade ficava sabendo. Evidentemente que algumas vezes se usava pseudônimo. Quando o namoro não era ainda do conhecimento das famílias, se usava um pseudônimo para evitar que os pais da garota tomassem conhecimento. Mas ela sabia de quem se tratava. Canário, e no jornalismo, quais os noticiosos que você mais ouvia e se você foi influenciado por algum deles? Obviamente que sim. Ouvíamos a maior emissora de rádio da América Latina em todos os tempos, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ouvíamos, e eu particularmente ouvia a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que tinha naquela época grande jornal falado, com 1 hora de duração, começava das 22 até 23 horas. Um jornal que me perdoem a pretensão, mas nem televisão hoje, com Rede Globo e tudo mais, tem um serviço radiojornalístico daquele porte. Era um jornal falado onde você tinha inclusive a divulgação através de uma sessão específica sobre filatelia. Tudo que você pudesse imaginar e conceber, o grande jornal falado Tupi apresentava para você com locutores de primeiríssima. Lembro-me do Carlos Frias, um dos mais perfeitos locutores de rádio que eu já conheci e que trabalhou até na televisão, na Rede Tupi. Lembro-me de Antônio Almeida, baiano, radicado no Rio há muitos anos, que lamentável também já faleceu. Então, o próprio Arão Domingues, com o repórter Esso, a Rádio Nacional tinha outros noticiários, mas indiscutivelmente, o grande noticiário de rádio no Brasil foi o repórter Esso, com a personalidade indiscutível e inconfundível de Arão Domingues, um mestre na leitura de noticiário em rádio, que depois também, com o advento da televisão, passou a fazer programas na televisão, mas aí já aí num outro estilo. Mas que você me pergunta sobre se alguém me influenciou ou se eu me deixei influenciar por algum desses noticiários, obviamente que o grande catedrático de todos nós, que foi Arão Domingues. Este foi que realmente que me convenceu com a sua perfeição ao ler o noticiário, ao ler o repórter Esso, naquelas 5 edições diárias que ele apresentava na Rádio Nacional. Foi ele quem me seduziu e que me levou, e quem me levou a dedicar a minha atenção e a minha atividade profissional dentro do rádio também à leitura de noticiários. Boa noite, ouvintes. Aqui fala o Rádio Repórter A4 com as mais recentes notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, numa gentileza do Banco do Estado da Bahia, Baneb. O Congresso Nacional, reunido ontem até às 23 horas, aprovou a emenda constitucional que institui o regime parlamentarista do Brasil. O parlamentarismo foi aprovado por 235 votos a favor, 155 contra e 22 abstenções. Encerrou-se em Belo Horizonte o Congresso Camponês, que contou com a participação de 1.600 delegados representantes. Durante os trabalhos foi aprovado o projeto para lançamento de uma campanha nacional pela reforma agrária no país. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria e o Pacto de Unidade e Ação, PUA, aprovaram a decretação de uma greve geral no país. O movimento paredista está previsto para ter seu início no dia 5 de julho próximo. Os integrantes da CNTI e da PUA exigem a formação de um Ministério Nacionalista e Democrático. Uma outra meta dos membros das entidades é a conquista da lei instituindo o 13º salário. O presidente João Goulart regulamentou ontem a Lei 1131 sobre o capital estrangeiro no Brasil. O ato do presidente da República vem de ser apoiado por dirigentes da Confederação Nacional do Comércio e das federações estaduais. E atenção para a última notícia. Em comício realizado esta noite na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o presidente João Goulart defendeu as reformas de base como forma de levar o país ao desenvolvimento econômico e social que o povo brasileiro exige. O chamado comício das reformas contou com a presença de milhares de trabalhadores de todos os estados brasileiros, além de expressivas lideranças da política nacional. Enquanto isso, o Comando Geral dos Trabalhadores ameaçou tomar medidas concretas caso o Congresso Nacional não aprove esta semana o pedido de reformas administrativas. O projeto já foi encaminhado ao Congresso pelo presidente da República há cerca de um mês. Os dirigentes da CGT estão se mobilizando na tentativa de uma paralisação geral de todas as atividades no país. O Rádio Repórter A4 estará de volta amanhã às 7 horas e 55 minutos ou a qualquer momento em edição extraordinária. Até lá e lembre-se, seu dinheiro rende mais no Baneb. E aqui, ouvintes, vamos encerrando o programa Memória do Rádio, que estará de volta amanhã a partir das 22 horas aqui na Educadora. Até lá. A Educadora apresentou Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção, apresentação e supervisão geral, Perfilino Neto. Participação especial, Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Coração de mata azul. ZYC299, 107.5, Educador FM, a rádio pública da Bahia. Hora Certa Apoio Copiarte. Faz super impressão laser com menor custo. Impressão de monografia bem feita é na Copiarte. Também domingos e feriados. 11 horas e 2 minutos. A você que agora sintoniza, educador, uma ótima noite. Sou Antônio Pita. Ficaremos juntos até as 2 da madrugada com o melhor da boa música.